Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou o Marcos do Gênero do Mal do Coço, quem vigia os É, falta de abertura, né? Cara, não. Eu vou falar que eu também não vi de porra nenhuma. Eu acho que desde que saiu o podcast do Watchmen, que eu sempre repito essa abertura, eu não sei porquê, porque eu acho uma casa de impacto, o Hélio Magari. Quem se importa? Come torta. Hoje nós vamos falar das notícias dos últimos 15 dias aí, com pontualidade e assertividade, né, Magari? Ok. Intimidades. Com as melhores ideias, as melhores discussões, as melhores hipóteses, é aqui, né? Se você quer se inteirar e ter ideias embasadas, vem com a gente. Magari, o que que tá falando? Não tô entendendo nada, cara. Alguma vez alguém entendeu? Não. Então, isso nunca me perdeu antes, então. É verdade. Ok, voltamos já. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Semana de notícias no nerdopoli.com.br. Muito chateadinho, que eu tentei de todas as formas procurar uma notícia musical para brilhantar, como sempre, no nosso podcast. Mas a única coisa que nós pudemos trazer foi Chorando Se Foi, né? Lowell, o que é? Lowell Brás, de Kaoma, uma banda... É, porque a vocalista do Kaoma foi assassinada no Rio de Janeiro, cruelmente. Então, infelizmente, o começo do ano foi assim, né? E, mano, você Kaoma não é aquela que eu comia? Não, Locomia. Ah, tá, porque na verdade o Chorando Se Foi não é do Beto Barbosa, é o Tisha. Não, é da Kaoma, banda. Na verdade é uma música estrangeira que o pessoal, anos 80 era isso. É o One Hit One, você na pega verdade, um né? Música, você pegar um monte de música e vê que tem versão original. É tipo o One Hit One, né? Ah. Oh, eu participei recentemente do podcast do Los Chicos. Tá no ar, né? E Sim. O Edson, lá no grupo do Maverick, do Hype Café, ele disse assim, ó, Magari, o Marcos, ele tira as notícias de cinema? Não, né? Não, ele falou um negócio tão bizarro, tipo assim, da lata de leite, do barbeiro. Do cabeleireiro. É, isso aí. Falou assim, o Marcos tira as notícias de cinema dele do cabeleireiro. Aí você pega e faz um podcast sobre notícia, Magari. O que que você acha? Por que o cabeleireiro? É, porque ele quer dizer que eu não entendo nada, entendeu? É uma piada. Ah, sim. Cabeleireiro. Ah, tá. Agora entendi. Entendeu? Captei a vossa mensagem. Você também não entende nada. Ah. Então, a Locomia... Não, Locomia é outra. A vocalista do Kaoma, que tem aí o One Hit One, né? Tem o seu WhatsApp, ou o seu Time of the Time, ou o seu... Qual falou o One Hit One aí, Magari? Seu obrigado pela ajuda, mas é aquela música, né? Que você realmente vai me perguntar sobre música? É a música mais top deles. A música, a única música, na verdade, né? Que eles tiveram. Então fica aí essa singela homenagem a essa banda que o Magari pouco se importa, né, Magari? Chorando. Fiz a parte sonora daquele filme que passava no SBT, Lambada da Dança Proibida. Ai, que bom. Consegui uma trilha pro podcast. Lambada, abre a rodinha também. Ah, não. Ela deu rádio, não é você vai forró, né? Ela deu rádio. Rádio, ela deu rádio. Que lindo. Em variedades, a Fox TV e o grupo inteiro da Fox anunciam a sua saída do catálogo da Sky Brasil, senhor Wellington Magari. Pois é. Eu acho que a Sky não vai, porque ela vai perder muito dinheiro. A Fox tá fazendo isso pra pressionar. É, porque na verdade, Vocês entenderam o que aconteceu? É só Fox. Mas vocês entenderam o que aconteceu, né? Sim, eles estão renegociando o contrato. E aí a Fox, pra pressionar, falou, jogou no ventilador: se você não aceitar o nosso tema, a gente sai. Pagar mais. Jogaram pros telespectadores. É que não é só a Fox, né? É onde passa o Simpson. É o grupo Fox. É Fox. O FX, o Netinho. Fox TV, Fox Sport, né? E os prêmios, né? Os canal premium também. É, Fox também. Pois é. Mas o Telecine, o Telecine em si não é da Fox, Telecine, né? Não. É da Globo, nem do Telecine, Globo Sat. Nem Telecine, nem HBO. A maior preocupação da galera aí é com a The Walking Dead, né? The Walking Dead é com a Fox Sport. Fox Sport? Você tem a Fox Sport? Mas você tem na Sky? Isso, eu tenho Sky. Eu tinha na Net, né? E agora eu tenho a Sky por problemas aí de... Eu tinha Sky, agora eu tenho Net. Ah, mudou? Eu não gosto de ter Net. Aqui onde eu moro não pega nada. Ah, eu tinha um problema aí, Magara, que eles ficavam mandando uma conta sem eu ter que pagar outra antes, entendeu? Aí acabou que eu tive que mudar a empresa. Mal eu pagava uma, chegava outra. Aí ficava mandando mensagem pra mim na TV, eu falei, não dá certo. Eu não gosto de ser incomodado, né? Quando eu tô assistindo meus programas. São muito chatos, cara. Então ficou nessa. A Sky, a Fox tá ameaçando a Sky. Só que a Sky tem um problema também. Quando você entra, contrata a Sky ou qualquer outra operadora de TV, você tá pagando por aquele pacote, né? Pá. Sim. Se por acaso a Sky sair, vai ter que ter uma modificação no preço, né? Ou uma substituir algo que vale a pena aí, né? É, eles entram em acordo. Pode demorar, é tipo o esporte interativo. Uhum. Ficou um bom tempo eles e a Sky negociando, o esporte falando que era culpa da Sky, Sky falando que era culpa deles, aí teve um dia que eles entraram no acordo e agora tem. Ok, muito bom. Aí. Vamos esperar que dê tudo certo. Na terça-feira era o tempo limite. Uhum. Se eu estiver ouvindo isso, vai saber o que aconteceu já. Já vai saber se tá ou não, né? Né. Bom, literatura, Magara, eu sei que você ama. Será lançado... O Eduardo Costa é muito foda, né, cara? Ele foi... Será lançado o filme que conta a história de Jim Erson do filme Rogue One, uma história Star Wars. Caça-níquel... Não, será lançado o livro. Será lançado o livro. Não faço a menor ideia de quem é. É a personagem principal do Rogue One, caça-níquel, né, no caso aí. Que muita gente reclamou que não é um personagem que foi muito apresentado, assim, falaram que é meio supérfluo, então tá aí a resposta. Então o filme é uma bosta. Eles têm muita briga lá. Na verdade, uma das maiores reclamações do Rogue One, Magari, é que, assim, o universo todo de Star Wars, ele tem muito tempo pra apresentar todo mundo, né? São 3 filmes, uma franquia, 3, Até porque eles não são lá muito bem profundos. mas vamos lá. O Rogue One é uma história solo. Então o pessoal tá reclamando que não conheceu os personagens e sabem que eles não vão voltar. Mas... todo mundo morreu, entendeu? Mas só... não se importou com os personagens. Solo não é do outro lá. Ah, tá. Entendi. Entendi a piada. Também, Magari. Mas é um filme que não terá continuação. Então, mas eu acho que esse livro aqui eu tô sentindo mais assim. Vamos ganhar mais dinheiro do que qualquer outra coisa. Até aí depois... Expandido, né? Sempre tem livro pra Star Wars. Daqui a uns anos eles falam, não, o que foi lançado o livro não vale nada, seus trouxas. É exatamente. Como já fizeram antes. A Disney fez isso. Como já fizeram antes. Sim. É porque, na verdade, o Star Wars tem uma obra gigantesca, né? Tipo de livro, quadrinho e desenho. Se for depender só dos filmes, os filmes são uma bosta. Então eles têm que aumentar... E da profundidade à história, em livros, série, tempo. Jogo. E... aí um belo dia o Jorge Lucas falou, não, isso vale, isso não vale, isso vale, isso não vale, isso vale, isso não vale. Você comprou tudo isso aí, seu trouxa? Se ferrou. Até o jogo entra, né? Jogos. E aí, só que a Disney adotou uma outra postura agora. Ela diz que tudo que é do universo expandido é considerado como uma lenda. Manja, tipo dinossauros aqui pra nós? Ah, sim. Ah, mas dinossauro não é lenda, pô. Ah, é, deixa eu usar outro aqui. Tipo alienígena. Não, tipo samurai. Samurai é lenda. Samurai existiram, pô. Não, mas a lenda, tipo assim. Você tá imaginando? Existiram, mas você nunca encontrou samurai. Você tá falando, tipo, a mitologia grega, por exemplo. Isso, mitologia. Não é lenda, é mitologia. Acho que é isso. Vamos pra próxima, né? Seria culpa do Donald Trump se o livro 1984 botou a lista dos mais vendidos nos Estados Unidos, ou Dudu Cos? Será que não é a estreia do Big Brother? A estreia do Big Brother, muito bom. Pelo tema do livro, acho que sim, cara. Ajudou bastante. Até porque não tem Big Brother nos Estados Unidos nessa época, né? Só aqui. Eu sei, não, foi uma piada. Entendi, ok. Pra quem não sabe, 1984 é um livro, eu vou falar de cabeça porque eu li, hein? Esse eu li, eu não ouvi. Eu ouvi falar. Ele conta uma história de um universo, de um mundo distópico, onde até as formas de falar, escritas, são mudadas para que você pare de sentir, né? Raiva, se sentir oprimido. E existe, de fato, lá um personagem chamado Grande Irmão, que é o que manda na porra toda. É um mundo bem... É, o programa foi baseado nisso aí. Exato. Ele fica de olho em todo mundo. Sim. É o conceito do programa. Só que lá é uma bosta, o programa. Mas... É verdade. E lá o que acontece? Tem um... Como todo futuro distópico, a vida mesmo é uma merda, mas o governante, o Grande Irmão, quer que pareça como se tá tudo bem, né? Ele quer que pareça que você tem uma vida boa, você tem tudo que precisa e tá te fodendo, né, pelas costas. E essa TV que vigia todo mundo serve pra passar as notícias, né? E tem ataques... Tem uma guerra, dentro do livro, tem uma guerra que faz com que as pessoas continuem trabalhando pra pegar armas, coisa e tal, mas vai aí o spoiler, parece dentro do livro, aí você vai ter que ler pra descobrir que não existe guerra nenhuma. É uma desculpa do Estado pra fazer com que as pessoas continuem trabalhando, entendeu? Aí você tem que descobrir se há realmente uma guerra ou não. E aí, de repente, esse livro, depois que o Donald Trump assumiu, voltou a ser um dos mais vendidos nos Estados Unidos, Magari. Coincidência ou não, né? Será que tem alguma coisa a ver? Talvez, né? Acho que tem, viu? O povo tem muita teoria da conspiração também, né? Pensou, acho que tem os direitos, né? Mas vai ganhar mais dinheiro. Porque, na verdade, feliz. Esse livro, eu acho que ele nunca saiu ali da lista dos 30 mais, talvez 50, né? É um livro conhecido. Muito conhecido. Até quem nunca leu, tipo eu, conhece a história. É tipo o Pequeno Príncipe, né? Isso. Ok. Ainda em literatura e quadrinhos aqui, né? O que, que nós temos? 60 anos de Frank Miller, é isso, Dudu Cos? Cara, sim, meu. Tá bem, mas o cara tá vindo na Comic Con no Brasil. Eu quero muito que eles adoram vir pra cá, né? Tá ferinho. Tá velhinho e já devia ter se aposentado faz tempo. É que eu acho Mas tá vindo aqui, cara, ainda faz o trabalhinho dele aí. É por isso mesmo que ele devia ter se aposentado. Oh. Já viram os últimos desenhos que ele fez? Sim. Qual que é um dos principais trabalhos dele aí? Ele trabalhou no Demolidor, a fase dele do Demolidor. Ele praticamente salvou o Demolidor do cancelamento. Na DC ele fez o virado de novo, né? Fugir da série de anos 60. Ele praticamente remodelou os dois personagens. Entendi. Sim. Não que eu não saiba, tá? É só pra puxar o assunto aí. Tá. Sim, lógico. E pra finalizar essa parte, o George R. R. Martin, que não consegue terminar nem o Game of Thrones, prometeu que vai escrever um outro conto baseado no universo aí. Ele não consegue. É a primeira vez que eu vejo a série passar do autor. Game of Thrones eu tenho igual o One Piece. Eu sei que eu não vou ver o final mesmo, então dane-se. Não, na série. Ou eu morro ou o autor morre. Não, na série você vai ver o final. Na série tudo bem. E talvez no anime também do One Piece, mas. Mangá. Falando da história mesmo, se é o que o autor realmente queria ou se são os caras que mudaram lá sem ninguém saber. Entendi. Bom, a série já tá adiantada, já falei isso algumas vezes. Já passou faz tempo. Apesar que no tempo, na história que eles estão, já é praticamente uma outra história. É. Existe uma hashtag no Twitter, cala a boca, RR vai escrever, um negócio assim. Mas não tem jeito. Aí ele não consegue terminar nem os livros, agora ele resolveu que vai escrever uma história nova baseada. Ele deve ter um problema aí de déficit de atenção, né, Dudu? Foda. Né? Porque assim, e ele é roteirista originalmente, eu tava lendo a história dele, ele é roteirista, né? E roteirista tem tendência a escrever coisa curta, eu não sei o que ele foi se meter num livro que parece um tijolo. Vários livros, né? Vários. Bom, agora... Esse já passou a série TV pra ficar focado no livro, mas vai demorar um pouquinho ainda pra sair. Muito bom. Em TV Lisão, Magaren, Segundo o Cinepop, a gente não cita a fonte, né? Mas tá no link lá no post depois, tá? Mas, estou agora. É, mais episódios de The Walking Dead terão tempo de duração estendido, Magari. Muito bem. O canal confirma que os próximos 3 episódios, 9, 10, 11, terão seus tempos estendidos. Deus. É, a imagem normal já tá uma bosta. 70... Eles tinham que diminuir a temporada pra 2, 3 episódios. Nossa. O 9, 73 minutos, o 10, 66 e o 11, 68. A extensão dos episódios, pontos específicos do Halloween, começa no final da temporada, tornou-se mais prática, ô Magari. É no Halloween aí, comemorativo, então vai ter episódio maior do que o normal. Gostou, Magari? Sim. Porra, adorei. Ainda tô se matando lá. Mais tempo pra dormir. Mas e o Cedro? Maldade, eu adorei, cara. Quero ver bastante episódio de muita duração. Porque logo, logo acaba a temporada. Falou o cara que quer assistir o Bruto do Titanic, né? Não, do Batman e Superman. Não, você que falou que se te desse 300 horas de Titanic Bruto pra assistir, você assistia. Mas não tinha muita coisa também. Bom. Na sequência. Mas então... peraí, você quer ver o Bruto do Batman ou do Superman? Do Popeye, é isso, besteira. Teve um filme do Popeye, lembra que a gente ficou de ver pra fazer podcast e esquecemos? Não, a gente fez o podcast do Popeye. Não, era, a gente queria assistir o 3D. 3D? É, tá o novo. É mesmo, eu nem lembrava dessa bosta. Saiu, não sei. Eu achei que era um filme antigo com o Robin Williams lá. Não, a gente ficou de. Ah, na época a gente viu notícias e ficou de. Ah, então eu esqueci, praticamente. Também esqueci, eu acho. Vamos lá então. Coisas Estranhas. Como é que é o nome aí, Dudu? Stranger Things. Tá, Stranger Things. Bom, revela aí que a próxima série, né, teria. Calma, eu tô me enrolando aqui. Criadores não, de coisas estranhas. Originalmente era muito mais violência a série, na primeira temporada. Mas daí eles cortaram bastante. Magari? Oi? Quer comentar alguma coisa? Não. Aí eu acho que se fosse apelar para violência, pela violência, não ia caber com o estilo da série, não. Do jeito que foi, ficou bom. Eu também acho. Sabe de uma coisa? Eu acho Stranger Things uma série sacal. Assim. Ah, você já falou isso. Várias vezes. Cara, eu não vejo graça. E olha que eu tentei assistir, de coração. Só que eu estacionei no episódio 3, eu não consegui avançar de jeito nenhum. Nada. Nada me fez continuar. Você tem que pegar o espírito da série, que é uma homenagem àqueles filmes antigos. Se você for ver a história é simples, é clichê, mas você pega pelo estilo de homenagem, ela fica legal. É igual a La La Land, também é estilo de homenagem, a história não é tão aquela coisa, nossa, que incrível. É uma história bem normalzinha, na verdade. Aí, Magari. Não tenho ideia do que vocês falam. mas assim, eu tô lendo um livro, que a gente vai falar em breve, que é o número 1. Que tem a mesma ideia de. Tem a mesma ideia de homenagem a tempos antigos. E eu achei, assim, pelo menos até agora, muito melhor do que Coisas Estranhas. Não sei se por ser um livro, né? Tem mais espaço, não sei. O estilo tem também. Acho que Coisas Estranhas, Things é de terror, de suspense, essas coisas, mistério. Nem nisso ele ganha. Então, não é por causa. O jogador número 1 é completamente diferente. A única coisa que fala é porque ele ele usa referência pra contar a história. Então, mas sabe aquele filme Dev que saiu no ano passado? Que tem o pessoal de um casal fica jogando, o jogo da pessoa é caçado. Tem o pessoal que falou, nossa, isso aqui é a adaptação do jogador número 1. Falei, caramba, nada a ver. Eu tava viajando as ideias. Muito bom. Ainda em Walking Dead, eu pulei alguma coisa aqui que acho que não me importa. Envolve o Glee e o Flash. Né? Envolve o Glee e o Flash. Se bem que você podia pular o Walking Dead. Então, no Dragon Ball Super. tá. De novo, a gente vai pular o Walking Dead e o Glee. Mas a gente vai pôr no post pra não ficar. É Glee, é The Flash, Supergirl, um crossover. É tá Glee, de Glee. DR, Glee, nossa, de Glee. É crossover. Os atores da série saíram do Glee okay, também. Ok, chega. Crossover musical, chega. Próximo. Não, não é isso. É um chato. Os atores do musical vão fazer o crossover musical. Eles vão fazer um episódio musical de Flash e Supergirl. Caralho. Eu vi essa notícia outra. Ele vai cantar. Vai ser um episódio musical. Ele vai cantar rapidinho, então, será? É. Tanto o Flash quanto o Supergirl eram do Glee, os atores. É? Sim, os dois. Aí eu tenho que o outro também, não? Não é o Flash do Flash Robin do cinema? Flash e Robin. Não é ele, cara do Glee? Qual? Não, o Flash, da série TV. Ah, ele também? Era também. Ele as pegou. Achei que era o Flash e Robin lá. Não, não, nada a ver. Bom, falando aqui... O Flash peça de mortadela lá. Tava pra vocês, o Walking Dead falando que ia diminuir a violência, o produtor falou que não vai diminuir. E acabou, esse é o tópico, acabou. Bom, obrigado. É, falando aí de outra série que eu não me importo, depois de coisas estranhas, Dragon Ball Super, né? Apresentará... Cara, deixa eu me tchau. Falando por quê, cara? Eu só não quero. Depois que eu vi Goku arando a Terra... Não, mentira, eu fui longe. Eu fui, acho que nos 10 episódios... Não, calma aí, Dudu, eu fui longe. Eu fui nos 10 episódios... E eu só tava vendo o filme, dois filmes que eu assisti sendo recontado, eu fiquei muito puto sim, com sim. isso. Sim, sim. Eu pulei, mas a ideia do começo é essa. Tanto que eu pulei sim. esses episódios. Ah, não. Mas dane-se, eu já vi os filmes, dane-se. Eu não pulei que é diferente, muda muita coisa. Então sim, ah, de... fica mais arrastado, só isso. E os filmes eu já não sim. gostei muito, então. Nossa, fica muito arrastado, cara. Eu não consegui. Mas essa verdade, a última parece ser da hora, cara. Na verdade, eu pulei tudo no começo, aí eu assisti a fase do Goku Black, que eu achei legal. E muito pulei bom. Tudo até agora e vou dar outra chance agora pra essa nova fase que vai começar. E vai ser a última saga, pelo que falaram. O Coço, aí o Coço tentando me convencer a ver o Dragon Ball Super, o Wellington. Aí ele pegou e falou assim, não, Marcos, você tá errado. Lá pro episódio 63 fica bom. É o Black. Aí você quer que eu vou fazer 63 episódios pra esperar ficar bom? Pois é, eu pulei. É igual o Magada fez isso. Ah, eu não concordo com esse negócio de pular. Só que não 63. Uhum. Eu não concordo com esse negócio de pular. Ou o autor faz você gostar de tudo. Ah, eu vou assistir um filme aqui. Não, depende. Depende. Nesse caso aí, que como são histórias meio que independentes, você pular não faz diferença. Se fosse uma história com tipo Walking Dead, se você assistir o primeiro episódio da temporada e o último, não vai fazer a mínima falta aquele meio lá que é bosta. Ah, eu não sei, cara. Eu não concordo, não. Porque... Aliás, você pode assistir o primeiro episódio da temporada e os 10 minutos finais do último episódio. Sacanagem isso. Você sabe por quê? Eu gosto tanto quando é uma obra completa, tipo assim, o One Piece, cara. Eu tô há anos fazendo maratona. One Piece eu pulei um monte também. Eu não pulei nenhum. E eu acho todos bons. Também nunca pulei. Ah, eu pulei porque eu deixei acumular, eu falei, fuck the shit, pulei. É. Aí eu li no mangá. Aí depois eu acumulei de novo, tem funk mais cheat, eu pulei. Ali é mangá tudo bem. Não, mas tem aqueles fillerzinhos que tem antes, eu pulo. Numa das últimas fases que ia ter uns fillers ligados ao filme, eu pulei também. A única coisa que eu pulo, a única coisa que eu tô pulando no One Piece é o filme, mas eu vou ver depois. Ah, então... Foi da hora. Mas eu não concordo, não. Pra mim, ou você gosta... Tipo essa última série do Homem-Aranha aí, que era uma bosta no começo, as duas primeiras temporadas, a partir da terceira começou a ficar legal, então... Não tive dúvida. Fuck the shit, pulei as duas primeiras temporadas e já era. Ah, não sei, eu não concordo. Ou você gosta do material todo, ou você não gosta de nada. Na minha opinião, é claro, né? Não. Esse complicado é uma série de audiência igual o Dragon Ball Super, que eles querem um anime famoso pra atrair público antigo novo. Você pode. A audiência é muito alta, cara. Você pode. Você não precisa ser 8,80. Você pode gostar de uma coisa, mas não gostar de umas partes aqui e umas partes acolá. É, tem gente que não gosta. Ah, uma pula, parte aqui, uma parte acolá, mas você pula uma saga inteira? Ah, mas não, é o do Dragon Ball Super, o que foi? Eram os dois filmes que eu já tinha visto. Acho os dois filmes tá bom, não precisa de mais nada. É, que o autor assim, ficou com preguiça, que ele poderia ter contado uma outra história, né? Pois é, mas o autor não, eram os caras da TV lá. Preguiça teve o de torneio, que eu não sou muito fã de torneio, mesmo nos Dragon Ball clássicos, eu não gosto muito. Nossa, adoro. E essa próxima saga vai ser outro torneio, então eu ainda tô com o pé atrás. Vai ser o maior torneio que um 10 do universo, então é bem diferente. Bom, eu nem li a notícia, né? A notícia diz que... Vai ter uma Super Saiyajin mulher. Pronto, vai próximo. Ter a primeira Saiyajin mulher e que também não faz diferença, né? Finalmente o nome vai falar fazer... que ela é tipo uma irmã do Broly, do especial do Dragon Ball Z, não sei se é verdade. Finalmente, finalmente o nome Saiyajin vai fazer sentido. Por quê? Mulher, saia, jeans. Saia jeans. Ah, tá, ok. E cinema. E cinema tem uma caralhada de notícia aqui. Vamos fazer uma pré-seleção aqui, né? É, aí eu vou falar o título, aí você disse que é com o se deixar, ele comenta tudo, né, Magado? Então vamos ver aqui. Eu coloquei um aqui só porque eu tava antes do podcast, apareceu, eu falei, vou pular. Então vamos aqui pela ordem ver se a gente comenta ou não. Patagonista. Protagonistas da série Manto e Adaga são oficialmente anunciados. Nova série da Marvel. Sim. É só assim? É. Isso nem li, Magari colocou aí. É um negro e uma loira. Não sei se isso faz muita diferença. É, o Manto e Asa são os personagens clássicos da Marvel. Que ele, agora eles estão aproveitando tudo que é personagem pra fazer seriado. Que vão pra Netflix, né? Provavelmente. Não, esse aqui é pra... Vai ser pra uma outra produtora aí. Esse teu Legião do FX, FX. É. Legião. Legião. Diz que é uma série diferente, né? Sim, fala que é meio muito diferente que a gente tá vindo agora. Vamos ver se é verdade, não sei. Muito bom. É, eu vou assistir porque eu sou um bosta. Uhum. Eu sou um bosta. Nossa, não. Imagina. Eu sou um bosta. Franquia Resident Evil ultrapassa. Mas eu acho os personagens legais. Pode sair coisa boa. Apesar que pela sinopse já falaram, que já puseram que vai ter um romancezinho besta aqui, então já coloquei meu quarto pé pra trás também. Colocou o rastro na areia pra trás, né, Magari? É. Franquia Resident Evil ultrapassa a barreira de 1 bilhão. Eu acho que assisti o primeiro filme de Resident Evil e só. Eu assisti todos porque eu sou, como eu volto a frisar, eu sou um bosta. Sacanagem, meu. Começaram as filmagens do Spin... O resto é só... Você desliga seu cérebro, sua auto... autoflagelação, e você liga a sua autoflagelação e começa a assistir. Como é que é? Suspensão de descanso, né? Começa as filmagens do spin-off de Han Solo, Dudu Coço. Quem se importa? O jovem Han Solo, que tem gente falando a mesma coisa com o Magaren, mas é que não gosta mesmo, que não deve ter feito isso com o personagem, não vai ser bom. Fala a mesma coisa do Rogue One e muita gente adorou, cara. Tem muita gente que odiou também, né? Eu gostei de fazer aqui. Que na verdade Fala. Não, falei novidade, o Coço falou gostei. Novidade. É raro ele dizer que não gosta de alguma coisa, né? Pois é. Morre aos 77 anos, John Hurt. Oh, John Hurt. João Machuca. Ele é o Doctor Who, War Doctor Who, né? Se não me engano. Ah, ele é, a mãe do Alien. Ele é a mãe do Alien. Duas vezes. Sai da barriga dele, o Alien. Ah, morreu de quê? Cadê? O Alien saiu da barriga e morreu. Não. Acho que é de câncer. Na vida real. 77. É porque assim. A gente já falou de um filme com ele aqui no. Qual? Aquele filme lá do. Cara, esqueci. Que passava lá nos Estados Unidos na. Caralho. Que ele era um tio, era um velhinho que tava catatônico, tinha mulher que ia cuidar, no final era. Tinha outra parte. É isso, a chave mestra. Sim. Ele era um velhinho. Verdade. Era o velhinho Dodói. É, morreu de câncer, mas na verdade, não querendo ser um mau negro, aos 77 anos não faz muita diferença, né? Do que foi. Então, o pessoal fica falando, não, você morreu o ator, não sei das quantas, morreu o ator, aí você vai ver, morreu ele com 77, morreu a outra com 83, morreu não sei, ó. Outro com 84. Tá na hora, né? A Carrie morreu com quantos anos? É, a Carrie ainda foi meio... Ela tinha 50 e poucos, ainda tinha. É, tá novinha. Ela, tudo bem. Uhum. Mas os outros aqui de 77, 83, 90, ela vai bomba. Puxa, que surpresa, morreu. Surpresa era a gente estar vivo. Doctor Who, Harry Potter, o Olivaraz, né, no Harry Potter. Alien, o oitavo passageiro, ele era o Kenny, a mãe do Alien. Alien. Ele foi a mãe do Alien duas vezes. Naquele filme lá do... Tem um louco solto no espaço. Spaceballs, é verdade. Muito o Alien, bom. Ele repete a cena lá, tanto que quando o Alien sai, ele fala, oh, não, de novo, não. Ele vai ser dançando. Hello, olha. My baby. Hello, my darling. Eu aqui sapo da Looney Tunes, né? Na sequência dos acontecimentos, a trilha sonora, que é a parte, uma das melhores partes da, tá aí, do filme. Ó, Guardiões, pode usar, do Guardiões da Galáxia. Você pode usar a trilha do Guardiões 1 para podcast. É que eu já usei essa umas 3, 4 vezes, eu acho. Mas vai de novo. Só gosta, pode, né? Pode procurar. Pesquisa. Vai em cada podcast depois do filme Guardiões da Galáxia, clica em play e vê quantos deles começa com bucha, calacalaca, ufa, aí você vê, a trilha é a mesma. Bom, Guardiões da Galáxia, que é uma das coisas mais legais do filme, é a trilha sonora, já tem a sua volume 2 preparado. O que esperar, né, do volume 2 de Guardiões da Galáxia? Essa semana aí o diretor fez uma transmissão ao vivo da orquestra, terminando de gravar a última música. Vamos ver. Orquestra? É que, na verdade, tem que, não pode, esse filme já não pode mais ter música criada pra ele. Tem que encaixar igual a lá Tarantino, né? É, desde que seja bom. É tipo Tarantino, só que tá bom. Tipo Tarantino. Achei que fizeram isso no primeiro filme, mas é música dos anos 80, né? Mas fizeram uma coisa meio parecida, assim, com o Tarantino. Ah, mas o Guardiões, ele tem a trilha que ele fala, que trilha cantada. A trilha que vai ter no filme é a trilha própria do filme. Desse dois? Do volume 2? Orquestrado, OST. Tem a OST e tem a trilha sonora, que é aquelas. São as homenagens, né? É que na verdade eu não me importo com a trilha. No Guardiões, é claro, né? Eu não me importo com a trilha criada pro filme. Na verdade, os filmes da Marvel, normalmente, ninguém se importa com a trilha do filme, que ele espaço. Você lembra de alguma? Eu lembro do Homem de Ferro 3, cara. Eu gosto da trilha dele. Não lembro de nenhuma. Eu lembro dos Vingadores, do primeiro. Piratas do Caribe, eu lembro também. Ah, mas aí não é Marvel, tô falando. Ah, tá, entendi. Filme do Marvel Studios. A do Homem de Ferro 3 eu gosto da trilha. Principalmente quando aparecem todos os Homens de Ferro. Tem um ápice ali na trilha que é legal. Ah, mas tirando isso, a trilha sempre é meio genérica. É, verdade. É a trilha e o vilão, que são dos Marvel Studios, que são sempre bosta. Bom, Godzilla, Michael Dougherty, é confirmado como diretor da sequência, Magari. Então não é mais o Howard, o Edward lá, o Grimaldo. Você pulou 70. Não, eu vou voltar, calma. O que é? Eu tava procurando aqui, ué, cadê? Eu tô me organizando aqui, eu vou voltar. O primeiro filme do Godzilla era do Glenn. Como é que é? Ele é até diretor aqui do filme? Do Rogue One. Filme do Godzilla? Filme do Godzilla. Qual o filme do Godzilla? O que se esconde? Entendi. Ah, tá. Esconde do Godzilla. Que ele já aparece 15 minutos lá. Ah, tá. E a tendência agora é unir os universos do Godzilla e do King Kong. Eu estou com medo desse filme. Da Ilha da Caveira é gigantesco por causa disso. Eu tô com medo desse filme do King Kong que ele seja outro Godzilla. Não, não vai ser, não. O trailer ele aparece bastante. Parece pra caramba, né? Mesmo assim. Eu não vou criar expectativas. É, o Gareth Edwards, que era o diretor do primeiro filme, né? Ele lançou recentemente o Rogue One. E eu não gosto muito que troque o diretor, não, né? Mas já foi feito, vamos fazer o quê? Ah, que bom. Quem sabe agora ele deixou o Godzilla aparecer. O Zoolander 2 e Batman vs Superman são os fortes candidatos a vencer o Framboeiro de Ouro, Magal. Só falo uma palavra com três letras. O quê? Rue. Rue. E aí, Dudu? Só falo que isso aí é só pra fazer marketing, porque esse prêmio é só uma gozação, cara. Não é pra levar a sério. E também todo mundo fala do Batman vs Superman, o assunto ainda tá em roga. Pode não achar bom o filme, mas o filme é relevante. Desculpa. Fale mal, mas fale da gente. Eu falo pra caramba. Gato Civil, ninguém fala porra nenhuma, ninguém lembra do filme. Qual filme? Mesmo que eu gostar. Gato Civil. De que adianta falar do filme, se não é só pra falar mal? É, verdade. É igual eu falo daquele outro lá, né? Mad Max. Ah, então. Mad Max. O Marcos, ele só fala pra falar mal. Com a grande mérito pro filme. Grande mérito. É igual eu falar do Babadook. Grande mérito eu falar de Babadook. É verdade, Dudu. Mas o Framboesa. É o que eu falei já outras vezes. Eu acho o filme fraco, mas não é essa bomba toda que o pessoal pinta. Também acho que não. O Esquadrão Suicida, sim. Aquilo é um pedaço de bosta fumegante. Agora, o Batman vs Superman, não. Não é um filme fraco, que eu não tenho vontade de rever. É que o Batman Superman, ele é meio. Tem um momento que ele arrasta pra caralho. Um negócio que você já entendeu, sabe? É isso que é o problema. Enfim. Eu repito, no futuro eu vou dar elogiar Batman vs Superman, vou falar que o filme é muito foda. E depois ele tem o mesmo problema das séries da Marvel, do Netflix. Se ele tivesse uns 20, uns 30% a menos ali, já tava bom. Entendi, muito bom. Mais de 100 heróis farão parte do filme show Super Hero Taisen, Dudu, o que é isso? É todos os heróis do Tokusatsu da Toei lutando junto, cara. Tem Super Sentai, Metal Hero, tem o Kamen Riders, antigos. Assim. Não, muitos, né? São muitos. Eu não tenho o pai da mãe. Não tem seu pai. Não. Muito bom. E nunca vai ter também. Acho que o direito acabou e se fizer tão ferrado. É verdade. Mas sei que vai ter personagem pra caramba. Estou falando que no. Apesar que a Marvel usou ele no Spider-Verse. Dava pro pessoal da Toei ter usado. Spider-Verse é o quê? Do Cos? Ou Eduardo? Eduardo ou eu? Ou Magari? Magari. Foi uma série dos quadrinhos do ano passado que juntaram vários Homens-Aranhas já de dimensões alternativas. Juntaram tudo pra derrotar uns caras lá. E o Spider-Man apareceu. Com o mas era gigante, própria... com robô Toei. Gigante e tudo. Uia. Mas foi da Marvel que saiu isso, tudo bem. Saiu da Toei, tô falando. Então. Ah, sim. Mas é se o direito bem, dos dois. Se negociar bem, né? É aquele negócio lá, se organizar bem, todo mundo transa. entendi. Não, tô falando que o Guerra Infinita vai ter muitos personagens. Aí tá a resposta japonesa, pô. Ah, do Guerra Infinita não. O Guerra Infinita já descartou os Guardiões, sabia? Não, ele vai estar, eles vão estar. Não, vai estar principais, aliás. É? Muito importante no filme. Muito bom. Eu, como sempre, pegando notícia do cabeleireiro, né? É, eu tô vindo. E pra finalizar, antes de dar uma pequena lista aqui, Star Wars ganha seu novo título, né? The Last Jedi. The Last Jedi. Né? O que se importa? Star Wars 8. Que seria a continuação do Despertar da Força. Fala, tem muita gente falando muita coisa, mas não sei se... Deixa eu falar, porque tá todo mundo, por causa desse título, tá falando, será que tem outro Jedi? Será que o Luke vai morrer? Mas ele falou pra ele que ele era já o último, pode ter outro escondido, né? Então. Falaram, sei lá, eu não assisto o filme, não sei a história. Estou cagando, mas sei lá. Ele é o último Jedi, ele apareceu no final do último, pelo que eu sei. Será que não é esse filme porque o filme é sobre ele? Será, né? Ele não precisa morrer. Ele não precisa morrer pra ser o último Jedi. Ele já é o último Jedi, logo. Leia, talvez se matasse ele, deve ter trocado. Eu vi o cara falando, acho que deve ter trocado porque morreu um personagem e tem que ir no lugar dela. Mas se fosse pra isso, não ia dar esse título. É verdade. O filme se chama O Último Jedi, não quer dizer que ele vai morrer. Não, quer dizer apenas que ele vai aparecer. Até porque eu acredito que ele vai treinar a menininha, né? Vai. Então é isso. Eu gostei daquela imagem. Da hora a imagem, cara. Então, eu gostei da imagem que apareceu aí, juntando os dois títulos. A Força acordou o Último Jedi. da hora. Bom, e agora a gente vai fazer um pequeno compêndio aqui. O Magari vai soltar todos os seus quem se importa, né? Porque saiu aí oficialmente a lista de indicados ao Oscar. E a gente não vai falar só os principais aqui, né? Melhores filmes, o Dudu Couso já assistiu todos em Cannes, né? Embora ele não queira admitir. Não, eu não assisto Cannes, já falei. Então, Dudu, você vai definir só como... dá pro gasto, é bom e genial, ok? Tá bom. Pra se estender, dá pro gasto, é bom e genial. E o Magari vai falar importa ou quem se importa, né? Melhor filme, A Chegada, Dudu Couso. Foda pra caralho. Não, você errou. Não. Genial. Genial. Dá pro gasto. É bom. Então é genial. Genial. O Magaren é A Chegada. Quem se importa? Fences é Dudu Couso. Ah, muito bom, cara. Principalmente as atuações. Tá errado. Não é isso que fala. Não, tá bom. Tá bom. É bom, muito bom e genial. Tá bom, muito bom. E o Secoso, o Magaren? Eu vou fazer igual o Chaves. Daqui pra baixo, quem se importa? Tá bom. Até o Último Homem, Dudu Couso. Genial, cara. A qualquer custo. Muito bom. A Estrela Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. É genial também. La La Land. Genial pra caralho. La La Land, ô Magari. Eu me recuso. Eu vou até tapar as orelhas. La la la la la la la. Leon, Uma Jornada pra Casa. Lion, obrigado. Mario. Você assistiu esse? Uma dádiva dos ninjas. É uma dádiva dos ninjas. Esse não consegui ver ainda não, cara. Okay. Tô louco pra ver. Manchester, A Beira-Mar. Esse é bom, mas é muito deprimente, cara. É, dá pro gasto. Quer se matar, assiste, cara. Dá pro gasto. Mas a interpretação é ótima, mas... Não pense em se matar. Quer pensar em se matar, não vê esse filme. Não, ao contrário. Se você tem esse pensamento, nunca assiste esse filme. Que deprimente, cara. Moonlight sobre a luz do luar. Isso é genial, cara. Muito bom. Muito bom. Aí o diretor se repete. Melhor ator, não vai falar. Melhor atriz, qual? Deixa pra depois. Qual você falou que é o Dá pro Gasto? O Manchester, A Beira-Mar. Então ele que vai ganhar. Cadê? Melhor animação. Zootopia, muito bom. Genial. Muito bom. Não, muito genial bom, não. Bom. Muito bom, né? Muito bom. Minha Vida de Abobrinha, não sei. Não vi também. The Red Turtle. Quem se importa? É mudo. Quem se importa mesmo. Quero ver. Moana, Mar de Aventura, quero ver. E o Cubo também quero ver. Cubo e as Cordas Mágicas, quero ver também. Eu acho que não tem mais nada aqui. Deixa eu ver aqui. Melhor edição. Aí repete muito. Melhor canção original, vai repetir aqui também. Melhor acesso à figurinha. Tem muita coisa que não repete, não. Até parece tudo a mesma coisa, mas tudo bem. Não. Tem alguns que vão em várias, né? Tipo, tá... lá tem 14 indicações, estão com 14 indicações. Prêmios diferentes. Você já sabe que o filme não presta. Você é um lunático, cara. Cadê o brasileiro em filme estrangeiro que não tem, né? Só tem Duran. Não tem. Mas tem um filme que tem quase 3 horas que eu gosto ainda, cara. Que filme que é esse, Doutor? É filme estrangeiro, é. Tem o nome de uma pessoa, é. Caralho, não tô lembrando. Tana? Não tá. Não. Tony Erdman? Não. Isso Tana. Mesmo. 6 horas de filme? Quase 3 horas. Dá 3 horas? 1, 2, 3. Melhor atriz, melhor ator, Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen. Caralho, eu acho que esse Ryan. Viggo Mortensen só tem essa indicação desse filme aí. Capitão Fantástico. Não só pelo filme. Pelo filme, mas eu acho esse Ryan Gosling aí tão bosta como ator. O pessoal paga pau. É. E... Acid Drive gostou também. É, exatamente. É um filme muito foda, você é louco. Atriz Ruth Negga, Isabelle Huppert. Tá no Preacher e tava também no Warcraft. É. Ela tá no Agente da Shield. Tava. Ela saiu. É, morreu. Natalie Portman. Qual é a Jack, a primeira dama do Kennedy. Emma Stone, La La Land. E Meryl Streep, que deve ganhar, independente de que filme seja, que eu nem sei que filme é. É um filme que tem um ator do Big Bang Theory. O nome. O Oscar já vai mudar a categoria feminina pra categoria Meryl Streep. É o Pitch, cara, então pode mudar. Ela tá lá todo ano, ela tá lá. Ainda fez um filme só e foi de cada então ela é muito. É a Meryl Streep e aquela outra. Não, é ela mesmo, desculpa. Ela é a. Ela é o Diabo Veste Prada, não é? É isso. É ela mesmo, ela é foda. A Meryl Streep e a Maria Tira. E a Maria Tira. Muito bem, ficamos por aqui nesse podcast muito bem informado, né? Altamente conteudesco. E tem alguma recomendação final aí, ô Magaren? Não. Não. Fica uma dica que eu vi no Facebook aí, né? Que. Nossa. Fica uma dica aí que depois vou procurar pra linkar. Mas uma fã de um ator, se não me engano, da Disney, acabou se tornando namorada dele. Ah, sim. Foi até sim. O Magari que colocou isso, né? Foi eu que postei. Depois de anos de perseguição. E aí começa assim o projeto. Scarlett. Scarlett Mozão. Scarlett Mozão. Então, se ela conseguiu, por que não, né? Pois é. Até uma fã que já aproveitar. Criador, também e era fã dele e casou com o cara. Então. Calma. E aproveitar. aproveitar que ela acabou de ficar solteira, então. Olha aí. Tudo ou seja, conspira. Se sua chance que era de 0,000000000009, passou apesar que hoje agora. Em dia. Hoje em dia é mais fácil você conquistar a Scarlett do que você entrar nos Estados Unidos, mas se você conseguir... Um grandíssimo abraço, tudo curso e até a próxima. Até a próxima, beijo. Cantando La La Land. La la la la la la la la la la la la la la la. Eu acho que quando eu era pequenininho no Piauí, acho que esse filme foi batizado pelas vidas do nordestino, sabe? Minha mãe começava a mexer no cabelo e falava assim, La La La Land, entendeu? Entendeu, cara? Não? La La La Land. Então vamos lá, então, em 1, 2, 3. Aí, ó. A gente já parou de gravar? Não, vou fazer abertura. Uma última. Uma exclusiva acabou de sair, tá quentinho. O Ben Affleck não é mais o diretor do Batman. Desistiu, pediu pra sair. Ben Affleck? Ele nunca foi diretor do Batman. Ele ia dirigir o filme. Ia ser, cara. Ainda por cima, o último filme dele deu maior prejuízo pra Warner de 75 milhões de dólares. Ele dirigiu o Batman dele mesmo? Agora ele ia dirigir o filme que ia ter do Batman, que vai ter do Batman, ele seria o diretor. Também no terroteiro ele tá bravo com isso aí. No terroteiro eu não quero mais saber isso. Ué, isso não impediu ele de filmar o Batman vs Superman? Agora ele ia dirigir o filme dele mesmo. Isso é o Walter. Sim, né? Por que não? Não, sei quem faz tem vários diretores aí que faz. Diretores bons. Olha que tá aí. Diretores bons fazem isso, né? Sei lá, eu falo com aquele cara do o magrelinho lá que eu não gosto do filme dele. Faz. Quem? Magrelinho de óculos lá que eu esqueci o nome. Tarantino? Não, esse aí. Scorsese? Não. Sei lá, o filme que são os caras que só faz filme de Rossi. É, o Scorsese Nossa. Faz isso, Tarantino. Ah, o Woody Allen, isso. É, o Woody Allen é o egocêntrico, né? Todo filme dele ele é o protagonista. Ele é o protagonista, ele é o diretor e ele pega a menor de idade lá. Ah, isso é verdade. Abraço e até a próxima.